Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 75. Nintendo e a polêmica sobre Tomodachi Life. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Eu sou o Giliar Lopes, já estou aqui com o time completo de Fernando Seco e Rafael Kunen, trazendo mais um episódio para vocês, né? Esse que eu acho que vai ser um episódio diferente, um assunto interessante, com bastante coisas, né? Bastante consequências para se falar aí na indústria, mas a gente começa, como de costume, falando dos jogos que a gente tem jogado. Começar com o Seco, o que, que você pode falar pra gente aí, entre os seus, suas 12 horas diárias de trabalho, tá jogando o quê? Não, eu tô jogando, terminando o Dark Souls 2, eu tô jogando diferente dessa vez, tô farmando bastante pra ver o que acontece. Cheguei numa parte do jogo que tá, o level design tá bacana, o jogo tá mais engaging nessa parte, tô gostando mais do que tava gostando antes. Tem um monte de coisa muito misteriosa aí no meu gosto, mas tudo bem, mas tá divertido. E a gente tava jogando o campeonato League of Legends, aí a gente chegou nos playoffs contra 4 outros times, aí o time que jogou contra a gente, tipo, os caras são semi-pro, assim, muito engraçado, cara. De que empresa que eles são? É uma empresa de segurança aqui de Montreal. Deu engraçado é que... Tem vários ranks, né? Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond e Challenge. Em geral, os profissionais são tudo Challenge. Aí a gente jogou com esses caras, tipo, tinham 4 deles que eram Diamond e um que era Platinum, assim, né? Aí foi muito legal jogar assim, sabe? Só pelo... Porrada, tipo... na cabeça, né? É, mas é legal ver... Quase pro jogando, assim, sabe? É outro nível, sabe? É muito nível. Legal, sabe? Eu tive algumas massa. Oportunidades de jogar FIFA contra profissionais e, realmente, cara, eu fiquei feliz de ter perdido só de 4-0, assim. Ah, é? Pô, é muito legal, né, cara? É um outro, tipo... É, então, é massa. Daí, só tô jogando nisso, porque não dá muito tempo. Tô brincando um pouco de Metal Slug no Vita. Mas é que tá meio corrido no trabalho e a gente vai anunciar a data do... Dragon Age. Olha só! E agora tem que garantir que vai estar tudo shining. Prometeu a data e agora fodeu. Botou cabecinha pra fora, ferrou. Que data é essa, Cê? É. 18 de agosto. Olha só! É, como digo pro meu chefe toda manhã, 13 weeks from now. É. Vai ser bem na semana da Gamescom, lá na Alemanha. Você vai estar lá? Não, não sei ainda. Não divulgando nada. Eu só sei as datas. Você porque... é famoso, né? A habilidade é famosa. Fala agora, sério. A Gamescom é um evento importante pro FIFA. Quando a gente já tá quase pronto, né, o FIFA daquele ano, aí a gente mostra as últimas features que ninguém conhecia, a gente mostra na Gamescom, sabe? Por isso que eu sei a data. Ele se alinha com uma data interna nossa aqui, um milestone nosso, por isso que eu sei. Fantástico. E então você tá só aí desenvolvendo o game que a gente vai jogar o resto do ano todo depois de agosto, mas não tá jogando mais nada. Não, tô só na mesma. Terminar tudo antes, né? É, vocês sabem, eu tenho esse... É que eu tenho esse problema de, tipo, se eu começo a jogar alguma coisa eu gosto, eu jogo aquilo, entendeu? Então... Entendi. Por isso que você nunca mais... Você... Contra é o único jogo que você jogou nos últimos 30 anos. Qual? Contra? Contra, pô. Pô, não, né? Não é verdade, né? Não, né? Não. O... É, mas o Rafa falou uma coisa legal. Ó, anotem a data aí pra vocês terminarem todos os seus jogos antes de sair do Dragon Age. Exatamente. Pra poder se concentrar. É um ano interessante, né, Seco, onde a gente até agora não sabe de nenhum GTA, não sabe de nenhum jogo da Bethesda. E tem tudo pro Dragon Age ser um dos títulos que vão dominar o mercado esse ano, você não acha? Tem. Tem, porque eu acho que um grande título que ia sair, que é o Witcher, acabou mudando pra fevereiro. Você acha que o Witcher tinha nome mesmo pra competir com o Dragon Age pau a pau ou não? O Witcher se transformou, como posso dizer, depois que a EA criou essa imagem, tipo, teve essa imagem de empresa do mal, e a BioWare agora é um, tipo... É uma parte da empresa do mal. O que aconteceu é um foi minion. O Red Project CD ganhou uma força absurda, assim, tipo... É quase como se fosse uma coisa cult, assim, sabe? Não, essa é a palavra que eu ia usar, inclusive. Não, se você ver, por exemplo, eu joguei o primeiro, eu acho o primeiro ruim, eu acho a história bacana. Tanto que eles usaram o primeiro engine da BioWare lá, o Aurora Engine do Neverwinter, pra fazer. Uhum. Tipo, você tem um monte de bicho naquele jogo, assim, mas é divertido. Eu não gosto do sistema de combate, nunca gostei. É. Eu vou usar uma palavra que você usa sempre, eu acho um injogável. É, não, eu joguei pela história, eu não consegui, não terminei porque eu acho o combate muito chato. Uhum. Aí o fato tem que ficar farmando poção, eu não bate muito comigo o sistema de combate, enfim. Uhum. Aí o segundo, eu acho que deu um monte de tweak, ficou bonito. É... E aí, nesse momento, eu acho que ele se transformou numa coisa mais cult, assim, sabe? E agora, ele é a coisa... Eu acho que é o RPG cult do momento, sabe? Que é... Mas esse, justamente o fato de ser cult já limita um pouco o mercado deles, não acha, não? Tipo, não, acho as pessoas que... Não. Que as pessoas eu que... consigo, cara. Não, sabe por quê? Ó, eu vou contar uma coisa, assim, que, por exemplo, eu joguei todos os Elder Scrolls, sabe? Sempre fui fã dos Elder Scrolls. Eu também. E o que eu menos gostei foi o que se transformou numa coisa cult e explodiu, sabe? Que é o Skyrim. Sei. Tipo, meses... Tipo, quando eles anunciaram Skyrim, eu tava na AIDS. Não, mas não virou cult, tava... virou mainstream, eu diria. Não, mas eles transformaram... Mas, tipo, ele é... Tipo, o Elder Scrolls virou cult. Mas você acha que o Witcher tá desse tamanho? Do tamanho do Skyrim? Não, não. Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Mas o que acontece é... Tá todo mundo falando desse jogo. Então todo mundo quer parecer cool, entendeu? Então dar bash em outros caras e bancar... Uhum. Bancar, tipo, essas empresas que estão aparecendo agora é uma das grandes coisas do momento, sabe? Entendi. Então tem um monte de gente que tá no bandwagon, assim, sabe? Eu não, então, eu, talvez eu esteja por, do cara, não, né, eu, assim, talvez eu esteja por fora, então, mas tô entendendo o que você tá falando. Eu não tinha sacado o Witcher como uma ameaça, assim, ainda pro sucesso dos jogos mais estabelecidos como Dragon Age, não, mas talvez não, seja. Eu não acho que seja ameaça, porque, tipo, eles são gameplays são muito diferentes, histórias são muito diferentes. Claro. Assim, é só que são RPGs. É só porque, por exemplo, se fosse vender... dois RPGs no mesmo mês, as pessoas vão escolher, então... Acaba um prejudicando o outro. É, ainda mais se, sei lá, se um sai antes e a pessoa que comprou aquele vai comprar o que sai antes, sabe? Quando ela tá jogando, investiu tempo, se ela gosta do gênero, ela vai comprar o que saiu antes. Ela não vai, não, vou comprar agora porque Dragon Age sai mês que vem. Não, ela vai comprar esse agora. Eu também acho. Sabe? E daí, se ela tá jogando aquele jogo que vai consumir 80 horas da vida dela... 80 horas vai provavelmente vai sair, a pessoa vai estar jogando quando sair o Dragon Age 2. Daí vai ter... Algumas pessoas vão tomar a decisão de simplesmente não comprar o próximo quando não terminar esse, sabe? E aí acaba não comprando nunca, talvez. É, exatamente. Acaba não comprando nunca. É, acho que foi essa mesma situação, por exemplo, que a Ubisoft se viu, entendeu? Quando saiu, que ela ia lançar o... Parte da situação, né? Quando ia ser o Watch Dogs na mesma semana que o GTA V, sabe? Ah, é verdade. Então... Sem tipo, contar que eles iam se autocanibalizar com o Assassin's Creed, né? É, pois é. É, pior ainda quando são jogos da mesma empresa. Exatamente. É. Mas em agosto, como em primeira semana de agosto, tem um lançamento foda que é o Destiny. Ah, o Destiny é também lá pertinho do Dragon Age? O jogo de 500 milhões de dólares de advertising. O jogo mais caro já feito pelo ser humano, que provavelmente não vai se pagar na primeira... Vocês viram o pessoal que jogou da imprensa? Não, não. Fala pra gente. Não chegaram a ler nada? Não. Parece que não é tão bom assim. Mas como não? Várias, é da Band? Várias pessoas da imprensa falando, tipo, não me impressionou. Não acredito, Rafa. Daí eles se defendendo, ah, porque isso é só uma fatia minúscula do jogo. Tá, porque mostrou então. É. Sabe? Se for mostrar pra imprensa, tem que ser pra sair a imprensa falando bem do jogo, não falando mal. Sabe? Ou dos dois, ou o jogo é ruim mesmo, ou foi uma falha fodida de marketing por parte deles. É muita. Talvez eles estivessem muito ansiosos pra mostrar, sabe? Cara, essa é uma lição que a gente bate na nossa cabeça aqui o tempo todo dentro da EA Sports. Cara, o que mostra pra imprensa tem que ser muito bom, ou então não mostra nada. Tem que ter o fator uau, ou então não mostra. É porque a pessoa que tava, pô, que massa, tô curtindo, gostei do conceito desse jogo. Daí tu começa a ler assim, ah, não tô impressionado, meh. Sabe, quando sair, tu vai pensar duas vezes, tu vai comprar. Principalmente se tiver algum outro jogo com hype mais elevado. Tu vai comprar o outro em vez de comprar esse, sabe? Isso aí que tu falou da cabeça do consumidor é muito certo, cara. Foi uma das vantagens do PlayStation 4 sobre o Xbox One também. Ter saído duas semanas antes, criar toda aquela coisa do... Pô, se eu quero um console da nova geração, o que tá disponível, entendeu, agora, antes dessas duas semanas, é o Play 4. Então vou comprar esse, entendeu? Não muitos porque achavam que era melhor, mas talvez muitos também porque era o que estava disponível primeiro, entendeu? E aí, depois de ter comprado esse, não vai comprar o outro. O timing pra lançar é muito bom. É, cara. Eu concordo com isso aí 100%. Pois é. Mas acho que vai ser um... Eu tenho a impressão que finalzinho do ano e começo do ano que vem vai ser um... É, mas então você disse que o Witcher ele acabou sendo adiado e aí não vai mais sair próximo do Dragon Age, é isso? Não, foi transferido pra fevereiro. Eles anunciaram um tempo atrás sobre isso. Entendi. Isso eu acho também que é preocupação deles, dos dois, tipo, uma é não lançar perto do Dragon Age, que eles não, eu acho que eles não querem o gamble, sabe, eles acham que eles podem ganhar, mas Dragon Age tem um nome que é muito forte e tem a EA com publisher por trás, que o que eles quiserem investir de dinheiro em cima, ninguém vai nem saber que o Witcher existe. Diga o que disser, a CD Projekt ainda é o lado mais fraco da corda, né? Exatamente. Então eles não querem o Game Boy. Eles juntaram o último agradável. É não competir com a EA e com o Dragon Age e ganhar mais tempo de desenvolvimento. Então, pronto. Faz sentido. Eu acho que foi isso aí. É bem provável, sim. Faz sentido. E você, Rafa, tá jogando o que? Você tinha mais alguma coisa pra falar, não? Não, eu ia dizer, mas enfim, é isso. Mas enfim, você ia dar a deixa pra eu passar pro próximo. Pois é, você me sacaneou. O Rafael Kunin, você ainda joga videogame ou fica só de sacanagem? Eu tô jogando Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, que saiu. O filme é massa pra caralho. Gostou do filme? Pra caralho do filme. Que filme? Amazing Spider-Man 2. Mas que filme é esse? Aquele que saiu 3 anos atrás? Não, esse que saiu semana passada, porra. O reboot do reboot? Não. O segundo jogo do segundo reboot. Ah, entendi. Segundo filme. Eu gostei do caralho do filme, mas o jogo, eu gostei muito de uma coisa, que é eles voltaram ao sistema de se balançar pelas teias do Spider-Man 2 antigo. Que é muito massa. Peraí, Spider-Man 2 antes do segundo, terceiro remake? É o Spider-Man The Movie 2. Spider-Man, the official game of the movie. Aquele antigo que saiu pro PlayStation 2. Sim, eu lembro. Então, aquele sistema de se balançar pela série é massa pro caralho, nunca mais fizeram em nenhum jogo do Homem-Aranha, daí todos foram um lixo. E nesse voltou o sistema antigo, daí ficou, tá muito massa. Isso tá muito legal, se balançar pelas teias e tal. O resto é pra quem é fã só, assim, sabe? Eu acho que se tá esperando um jogo foda, estilo, por exemplo, Infamous. É um jogo de super-heróis fora, tipo Infamous, não espera tanto, assim, porque não tem o mesmo nível de polimento, não tem o mesmo nível da qualidade de conteúdo, nada. Em qual plataforma você tá jogando? Tô jogando PlayStation 4. Entendi. Sabe, então, acho que se tu é fã do Homem-Aranha, tipo, compra que vale a pena, é divertido de jogar. Mas pra qualquer outra pessoa que não seja fã, não vale a pena. Vamos falar do filme um pouquinho, que eu vi também. Eu queria saber mais sobre o que fez você gostar tanto. Eu acho que... Pode dar spoiler ou não? Essa é a merda. Porque... Tentar falar sem dar spoiler, então. Pra mim, eu tinha uma cena que eu esperava ansiosamente. Que é uma coisa que a gente sabe que acontece na vida do Aranha, que meio que muda a perspectiva dele de várias coisas pra sempre, né? Uhum. E eu né, sabia, tinha quase certeza que era nesse filme que isso ia acontecer. E eu achei muito bem feito essa cena. Eu tava no. Eu assisti no primeiro dia, né? No dia que saiu aqui em Vancouver. E. Pô, cara, a galera no cinema, na hora da cena de impacto, deu aquele. Tu consigo sentir o cinema todo. Isso, pra mim, mostra que foi muito bem feita essa cena. Uhum. Então, eu acho que teve momentos memoráveis, assim, que fizeram bem valer a pena o filme. Eu não achei o filme ruim. Mas eu achei também que teve momentos da história ali que... Muito criança de 13 anos, sei lá. O Peter Parker é indeciso demais, pro meu gosto, assim. Por mais que ele tivesse conflitado, sei lá, ele pareceu, sei lá, um adolescente mesmo, que ele quase é ali, né? Mas, sei lá, eu achei ele meio fraco de coração, assim, fraco de will, entendeu? Em muitos momentos ali do exchange dele com a namoradinha Gwen Stacy dele. Mas eu achei isso uma parte forte, cara, do filme. Porque eu acho que isso é... O filme, ele quer passar essa ideia de que é ele no início da carreira, sabe? Ele é um moleque ainda. Ele é um moleque super poderoso, mas ele ainda é um moleque, sabe? Então, eu acho que a reação da Gwen... Não sei se eu posso dizer pra não dar spoiler, mas a reação da Gwen, a primeira vez que dá aquele conflito maior entre eles, no restaurante, sabe? Uhum. Então, eu acho que aquela reação dela foi muito pra dar o contraste do Peter, sabe? Tipo, tu é um imaturo, sabe? Eu não, quem quer ficar contigo não sou eu que não quer agora, sabe? Uhum. E isso, tipo, várias pessoas já passaram por uma situação dessa, nos primeiros namoros, assim, sabe? Eu mesmo passei por uma situação muito parecida. Então, eu me identifiquei muito, sabe? Porque o negócio, tu é um moleque imaturo, mulher fica... atinge a maturidade antes, sabe? Então mostra esse negócio de que ele é um moleque, por mais que seja Homem-Aranha, ele ainda é quase uma criança, sabe? Então eu acho que isso ficou legal, assim, pra dar aquele contraste de que ele é o cara poderoso, mas ele se fode no relacionamento, ele se fode pra pagar as contas, ele se fode. Isso é o que tornou ele um herói popular, sabe? Eu gostei muito disso, cara. Eu achei o filme, ele é fácil pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha, de todos que saíram. Pô, melhor do que o Homem-Aranha 3 anterior? Aquele que não existiu, que eu me recuso a admitir que existiu. Cara, eu gostei, assim, tipo, não só isso, mas ele, o Peter Parker e o Homem-Aranha é o mais perto que qualquer personagem de quadrinho já chegou numa adaptação de filme, cara. Pra mim, bate até Batman, dos filmes do Batman. Com relação... Pô, o Batman do Michael Keaton, cara. Tipo, de como ele age, de como ele conversa, tipo, a diferença de personalidade dele com o Peter Parker e com o Homem-Aranha, tipo, a movimentação dele, como ele se movimenta, sabe, desbalançando nas teias, como se ele movimenta em combate, tudo parece que foi tirado do gibi, sabe? Não, isso daí tem que dar o braço e torcer mesmo. Muito bem feito. A parte de ação... Eu não vou comparar esse filme com filmes nominados ao Oscar, ou, sei lá, com superproduções que... O objetivo desse filme é entreter pessoas... E seu objetivo B é entreter fãs do Homem-Aranha, cumpriu todos os objetivos, sabe? Porque ele é um filme muito divertido de assistir, sabe? Ele aperta todas as notas certo, sim, sabe? Faz um fanservice fudido. E é uma história divertida, sabe? Falaram que quer ter muito vilão e só... Se isso dá medo, não tenha medo, cara. Porque ele o excesso de vilões em nenhum momento eu achei que prejudica a história. Não, bullshit isso aí. Acho que tá medida certa, eu achei. Aham. Cada vilão tem a sua parte. A minha única coisa que eu achei de início, assim, que me preocupou um pouco, depois de conversar com outro amigo meu que é fã, a gente chegou numa conclusão de que eu achei que a Oscorp ficou muito forçada. Todo mundo tá ligado à Oscorp, sabe? A Gwen trabalha na Oscorp, o pai dele trabalhava na Oscorp, o próprio Electro trabalhava na Oscorp, o Duende Verde também, sabe? Todo o Sexteto Sinistro é da Oscorp, sabe? Tudo é da Oscorp. Uhum. Eu tava falando com o meu amigo que a gente chegou à conclusão de que a Oscorp, ela é o personagem. A trama principal é Homem-Aranha, o cara contra pobre da periferia, contra a mega corporação. Isso novela, novela da Globo. Sabe? Isso não é porque é novela da Globo, porque isso é o que vende, né, cara? Esse tipo de história é o que apela pro sentimento das pessoas curtirem do que estão a história e tal. É, eu achei muito massa, cara. A história, a trama principal é Homem-Aranha contra Oscar, então faz sentido, assim, as coisas estarem relacionadas a ela, sabe? Uhum. Então eu não achei tão ruim. É, eu achei a origem do Duende Verde também meio forçada nesse filme. Outra pequena crítica que eu poderia fazer. Acho que ele começa bem, assim, começa, né, aquela mente conflitada dele, mas o salto que ele dá de ser esse garoto conflitado, riquinho e paparicado, pra ser um vilão que quer ver o mundo pegar fogo, é muito brusco pra mim, nesse filme. Mas, sei que você viu o filme, tem opinião a respeito ou não? Não vi o filme, não. Pô, porque, você devia ver, cara. Você não é grande fã do Homem-Aranha também, até onde eu sei? Não, eu sou, mas filme do Homem-Aranha é... Vê que eu garanto, você pode ver que eu garanto. Ele é um fã do Homem-Aranha velho. Oh, a última vez que o Rafa falou vai que eu garanto, eu comprei Kingdom of Amalur. E aí eu desisti. Eu tô sendo sincero. Me desculpa, Seco, eu nunca deveria ter feito isso contigo. Eu tô sendo sincero, pô. Não, mas... Vou dar uma espiada, vai. Vou tomar uma cerveja, vou lá ver o filme. Eu acho que você não perde nada assistindo, cara. Você pode até não gostar tanto quanto o Rafa gostou, mas será que vai ser realmente jogado fora? Eu acho que o entretenimento vale a pena, cara. Por mais que tu não ache que é digno de Oscar, eu acho que vai valer a pena pelo entretenimento. Não, porque o Seco só vê filme de cada Oscar. é só o que eu vejo. Tipo, ontem à noite eu vi Total Recall, original. Caralho. O Schwarzenegger pela sétima vez. Não, mas o Total Recall não é com o Schwarzenegger, é com o Karl Urban. No comments. Não, é com o Colin Farrell, né? No comments. Então, pra voltar ao assunto, eu também tô jogando um jogo que é meio velhinho, mas eu tô jogando com um sistema de aluguel, né? Atenção, pessoal, vamos ver o que é um jogo meio velhinho para o Rafael Kuhne. Ah, meio velhinho, tipo uns anos, um ano atrás. Meio dois. Velhinho, 2008. Tô jogando Lost Planet 3. Isso é meio velhinho. Claro, um ano e pouco atrás, né? Então, eu joguei o primeiro, gostei bastante do primeiro, eu pulei o segundo, não joguei o segundo, não lembro por quê. Pô, lembra do primeiro, cara? O primeiro era um dos melhores jogos do Xbox 360 quando saiu, assim. E tô jogando... O 3 eu tô gostando, cara. Eu tô até com vontade de pegar e comprar o 2 só pra jogar, porque eu tô gostando bastante do 3. É da Capcom, não é? É. Lost Planet. Ele é um shooter em terceira pessoa. Legalzinho, assim. A história legalzinha por trás e tal. Controlar robô sempre massa. É, eu lembro quando eu comprei meu 360, foi um dos primeiros jogos, assim, que tinha. Era maneiro. É, tô gostando. Só isso que tá jogando. É extraordinário, mas é legal. Entendi. Eu comprei o novo Child of Light. E aí? Pois é. Cara, eu, sinceramente, sim, fiquei surpreso positivamente. Agora, o conselho que eu dou pra todo mundo, eu comprei esse jogo um dia antes do meu amigo aqui do trabalho comprar também, estamos jogando mais ou menos ao mesmo tempo. E eu, como eu tinha comprado um dia antes, tinha experimentado já, eu falei, dei esse conselho pra ele e até agora ele não se arrependeu de ter seguido, não. Que é, joga no hard, pra começar já. O jogo fica muito mais interessante. Ele é mais um daqueles jogos que é feito pra uma geração que não lida direito com o desafio, sei lá. Não sei qual o problema. Mas eu comecei, joguei uma hora no normal, aí eu tava achando muito fácil e... Aí peguei o gamble de botar no hard pra ver qual é. Outro jogo, cara. Bem, bem mais legal. Muito mais estratégico. Eu não sei se vocês viram muito como é que funciona ele, mas... Ele, por fora, é um meio platformer. Um jogo de exploração desse mundo de sonhos, da menininha lá. Com seus companheiros. E quando você encosta no inimigo, o combate é um combate tipo de RPG, vamos dizer. Entre aspas, tradicional. Baseado em turnos, mas com um sistema muito interessante de... você tem um tempo que você espera para dar a sua ação, e você tem um tempo em que você está carregando, vamos dizer assim, a sua ação. Né? Então, cada ação tem um tempo de carga mais longo ou mais curto. Durante esse tempo que você está carregando... Então, vamos dizer, você passou o tempo de espera, você escolhe o que você vai fazer. Vou atacar com a espada. Aí tem o tempo de carga disso. Durante esse tempo, se você tomar um ataque, ele interrompe o seu ataque. E aí você perde aquele turno. Entendeu? Então, você vê quando é que vai ser a sua vez de agir e a vez dos inimigos de agir. Então, você tem que meio que planejar quando que você vai agir para que não tenha uma ação do inimigo naquele meio tempo em que você está carregando a sua. Senão, você perde a sua vez. E fazer o mesmo com o inimigo, entendeu? Tentar fazer com que a sua ação ela bata exatamente no momento em que ele está carregando a ação dele, etc. Então, porradas mais fortes vão levar mais tempo de carga, ou seja, mais tempo que você está suscetível a ser interrompido. Entendeu? Você tem um companion que você pode usar ele pra slow down, né? Pra tornar mais devagar a barrinha de um inimigo apenas. Então você usa isso pra quê? Pra botar os inimigos numa frequência de ataque tal que o seu ataque vai sempre interromper o deles. Entendeu? Esse elemento de combate, assim, é muito legal. É muito gostoso de você tentar resolver. Entendeu? E você se fode fácil, assim. Entendeu? Você pode entrar numa frequência de ataques onde é muito difícil você mudar ela e os inimigos estão sempre batendo em você sem deixar você bater neles, entendeu? Então, e isso no hard faz com que você tenha que realmente se esforçar pra resolver isso, entendeu? E isso esse é o motivo pra mim que você tem que jogar no nível mais difícil. E, cara, isso por enquanto pra mim tá sendo suficiente pra eu recomendar o jogo, o sistema de combate dele, assim. Fora que é a história e tal... Entendeu? É interessante. Mas o combate pra mim é o ponto forte do Child of Light. Eu tô curtindo bastante, cara. Muito maneiro. Um amigo meu do trabalho recomendou também. Eu tava pensando em comprar, mas agora com a tua recomendação... Sem falar que ele é lindo, cara. É muito bonito. Ele usa aquele UbiArt Framework, que é um engine, né, pra jogos 2D da Ubisoft, que aparentemente torna mais rápido, muito mais rápido o processo de você botar pra fora jogos 2D com uma qualidade muito grande de animação e arte, como era o Rayman e como é esse, cara. Então, pra mim, pelo menos, altamente recomendado, sim. Você tá jogando onde? Só tem no PC ou tem pra console? No One eu tô jogando. Oh. No One Ring. X-Bone. No Bone. Precisava de alguma coisa pra jogar nele, né? Aí. Justificar, né? Pra poder, entendeu? Dizer pra mim mesmo que não fiz uma escolha errada. Não existe escolha errada, Juliade. Sei. Existe escolha que não tem jogo. Certo. Não, esse é o Wii U, eu já tinha feito há muito tempo essa escolha. Por falar nisso, né, nós estamos fechando essa parte aqui pra gente falar do nosso assunto principal, mas antes disso, vamos divulgar aqui a nova promoção que a gente tem, onde você, ouvinte do podcast, vai ganhar prêmios. Mais especificamente, eu tenho 4 cópias do game oficial da Copa do Mundo 2014, em português, quer dizer, você vai poder escolher entre inglês ou português, então você pode ouvir a narração em inglês do Clive Tildesley ou do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro em português, se você quiser. Então são as cópias iguaizinhas as que vendem aí no Brasil, cópia física mesmo, que a EA nos cedeu para que a gente distribua para os ouvintes do podcast. E a gente, né, teve uma ideia aqui, nós três, de como que vocês vão concorrer a essas cópias. Então a gente tem 2 cópias de Xbox 360 e 2 de PlayStation 3. E como você vai ganhar a sua é da seguinte maneira. Você vai mandar para nós um e-mail respondendo a não é uma pergunta, você vai escrever em um parágrafo como você retraria para os tempos atuais uma franquia de games que não teve ainda um remake. Uma franquia antiga que ainda não teve um remake. Você pode escolher a franquia que você quiser e dizer pra gente em um parágrafo como você traria essa franquia para os dias atuais. Pode, né, tudo vai influenciar na nossa escolha das melhores respostas que vão ganhar os games. Tanto qual é a franquia que você escolheu, e também como que você traria ela para os dias atuais. Eu particularmente gosto das respostas engraçadas, mas a gente vai considerar também, se for uma resposta séria que faça bastante sentido, é claro que vai ganhar bastante pontos. Mas e aí nós três vamos ler todas elas e decidir, né, escolher aí. Você precisa também dizer para nós nesse mesmo e-mail qual é a plataforma que você prefere, se você quer o jogo do 360 ou do PlayStation 3. As duas melhores respostas para PS3 e as duas melhores para 360 vão ganhar uma cópia autografada do game da Copa do Mundo 2014, tô indo em português, para a sua plataforma de escolha. É isso, né, Rafa, que a gente tá fazendo? É, não esquece que a gente vai considerar tudo, inclusive erro de português. Ah, eu só queria fazer um comentário. É um parágrafo e não um documento de game design. Exato. Isso, é um parágrafo. For tipo, fuck's cinco sake. Linhas, assim. Claro que um parágrafo pode ter tamanho qualquer, mas a gente sabe quando você tá cheatando, tá? Exatamente. É. Se a gente, quando estiver lendo, pô, isso aqui tá muito grande, a gente já vai ignorar automaticamente. É, too long didn't read já é motivo para desclassificação. É, então você vai mandar para contato@thepodcast.com. Não esqueça, você tem que dizer qual é a plataforma que você quer o game, ou 360 ou PS3, senão você não vai poder concorrer. E vai, em um parágrafo, dizer pra gente que franquia que você traria pros dias atuais, uma franquia que não teve um remake ainda, e como você faria isso. E aí a gente vai, daqui a um ou dois podcasts, divulgar os vencedores, e né, mais pra frente, no mês de junho, é quando eu vou poder enviar a sua cópia do game da Copa do Mundo para a sua casa. Muito Silvio Santos. Eu queria uma dica, talvez, assim, é pensar em como tu traria isso para hoje em dia. Não é fazer, por exemplo, quero trazer jogo X e vai ser igual era antes, só vou portar a plataforma atual. Isso não é trazer o jogo, isso é um port. Isso qualquer um faz, sabe? É. O desafio é como tu vai trazer esse jogo antigo, de como ele era antes, traduzir ele, não sei se traduzir a palavra certa, mas trazer ele pro adaptar ele pra hoje em dia, sabe? Os controles que a gente... Por exemplo, Super Nintendo não existia controle analógico. Hoje existem os gatilhos analógicos, os thumbs, os sticks, né, analógicos, por exemplo. Como que tu iria adaptar isso pra hoje em dia? Hoje existe Kinect. Hoje existe Kinect, por exemplo. Não, mas é coisas que existem hoje em dia, não, a gente não tá dizendo que tu tenha que usar Kinect, ou que tu tenha que usar esse ativismo, mas é como tu iria adaptar, tipo, dificuldade. Às vezes tem uma franquia que ia ser foda com Kinect, né? É, pode ser, exatamente. É. Ou, por exemplo, hoje em dia tu pode achar no teu... Eu não tô dizendo que é, porque eu não quero dizer que isso é o segredo do sucesso. Mas tu pode achar que, por exemplo, hoje em dia as pessoas não gostam de ler, então... Talvez tu ali adaptar um RPG antigo que tinha que ler um monte pra ler menos. Não sei, esse tipo de coisa, entendeu? Adaptação porque tu acha que hoje seria um sucesso aquela franquia antiga. Isso. Ah, não precisa ser só em plataformas de console ou PC, não. Pode ser mobile também. Isso. É. Pois é. Então, é isso aí. Se você quiser ganhar uma cópia autografada do game da Copa do Mundo para a sua plataforma preferida, PlayStation 3 ou Xbox 360, escreve pra gente, responde aí nosso desafio. E aí, nos próximos programas, a gente vai divulgar o resultado. The Main Quest. E no assunto principal, então, do podcast de hoje, a gente vai falar sobre... Dá pra dizer que é uma polêmica? Não sei se dá pra dizer, mas é um assunto que tá bem sendo bastante comentado no momento, que é com relação a um game novo da Nintendo chamado Tomodachi Life. Esse é um jogo, vamos dizer, estilo Tamagotchi, né? Que foi relançado no Japão e tá sendo trazido para o Ocidente. É um game onde você coloca o seu Mi e vários outros Mis que você pode criar, ou dos seus amigos, para viver nesse mundo virtual onde eles fazem o que mais ou menos eles querem, não tem um grau muito grande de controle do usuário com relação ao que os Mii's estão fazendo. Essa é uma primeira coisa importante para dizer, porque quando a gente for discutir a polêmica, eu acho que é interessante a gente saber disso. Ou seja, não é igual um The Sims, onde você está decidindo exatamente cada coisa que vai acontecer com o seu personagem. Então esse é um jogo, não sei, o valor desse jogo a gente pode questionar aí, mas o fato é que é um game que foi lançado no Japão, a Nintendo está fazendo um big deal sobre ele, e um dos movimentos que apareceu foi um fã de games, eu vou pegar o nome dele aqui, Ty Marini, é um cara que começou um movimento Mequality, para brincar com a palavra equality, onde ele reclama que nesse game, Tomodachi Life, os personagens se têm relacionamentos afetivos e se casam, mas não é possível que eles tenham relacionamentos com Mii's do mesmo sexo. Então, e esse cara e muitas pessoas que apoiam o ponto de vista dele acreditam que o game deveria ser patched, deveria ser consertado para permitir que os Mii's nesse jogo tenham relacionamentos do mesmo sexo. E isso causou realmente uma discussão grande, várias pessoas, escritores, pessoal da mídia, desenvolvedores, entrando na discussão, muitos dos membros dessa indústria ou da mídia de games que são homossexuais vieram expressar o seu repúdio ao jogo também, muitos deles. E a gente achou que era uma questão interessante em vários aspectos para falar aqui no podcast também. Vou passar logo a bola para o Rafa para ele começar nossa conversa. Você acha, Rafa, que tem mérito, né? Você acha que faria sentido a Nintendo fazer um patch desse game para atender a esse anseio desse movimento Mequality ou não? Então, acho que tem a percepção do público e a realidade, né, em termos de desenvolvimento. Eu acho que a percepção do público é que é só uma variável, né? Dizer pode casamento gay sim ou não. Uma bullying ali, né? True or false. E não é exatamente isso, sabe? Eu não sei, eu não joguei o jogo, mas nem sempre é. Alguns jogos pode até que ser que seja, mas nem sempre é apenas um patch, apenas uma mudançazinha para dizer sim ou não se pode. Sabe, se for a minha opinião, digo que se o jogo deixa ser homem com mulher, por que não deixar ser homem com homem também, mulher com mulher também? Qual o problema, sabe? O problema de quem, da vida pessoal de cada um. Mas se tu, nesse jogo, por exemplo, pode ser que não seja só isso, sabe? Pode ser que, por exemplo, se for pra fazer, tem que fazer direito. Pode ser que, por exemplo, as animações das interações afetivas, pode ser que o personagem menininho tem as animações de homem e o outro personagem tem a animação de mulher. E o relacionamento homossexual não é assim, sabe? O homem continua sendo homem, ele não se comporta como se fosse uma menina. Então não é simples assim fazer, sabe, as animações se comportarem de uma maneira diferente, sabe? Talvez seja... Eu não tô dizendo que é também, porque eu não conheço o jogo, aqui repetindo. Mas o exemplo que eu tô dando é que nem sempre é tão simples assim, sabe? Pra eles simplesmente mudarem. Sabe, e o que eu concordo, um lado que eu concordo é, pô, devia ter feito assim desde o início, então, sabe? Que eu acho que talvez seja a reclamação maior, sabe? Por que, que o jogo foi feito já com essa, tipo, nessa idade, como a gente tá no ano 2014, as pessoas ainda fazem um jogo em que não pode ter relacionamento homossexual, por quê? Porque já não foi feito desde o início. Acho que essa é a minha principal ressalva quanto a isso. Mas agora que já tá assim, a reclamação de, faz um patch, ela não é tão realista, sabe? Então, eu não sei se isso é viável ou possível. Eles podem até dizer que isso não é problema deles, né? Uhum. Mas eu, uma coisa que eu acho que praticamente todo mundo vai concordar com você é que o certo era ter feito desde o começo, né? Foi uma visão retrógrada. Muito grande de quem fez o design desse jogo e não pensou nisso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Então. Não é só uma questão de eles escolheram um mercado e fizeram um produto para esse mercado e isso é a maneira com que eles decidiram fazer e de repente aconteceu de ter um apelo muito maior para um nicho do mercado que eles não tinham conhecimento que podia ter tido envolvido. E acabou que eles pensaram, pô, a gente podia ter feito diferente, mas agora é tarde. Porque tipo, teve um monte de gente que fez, teve lá a Carol Petit do GameSpot, que deu uma best no fato de GTA se eu jogar com um homem, sabe? Tem muita gente falando um monte de coisa sobre... a gente tá numa época onde o seu protagonista não é só isso, sabe? Você quer ser, talvez, alguma coisa que se identifique mais com você, sabe? Mas acho que tem também a liberdade de expressão de quem tá fazendo, sabe? O cara escolheu o mercado e fez o jogo pra aquele mercado. E se, tipo, teve um side effect muito positivo e eles não tinham pensado nisso, sabe? Então, tá na hora de refletir, tipo, explicar o que, pedir desculpa, não ficar remendando a situação, sabe? Eu acho que não tem uma situação, não é inaceitável. Acho que eles escolheram um mercado e fizeram um jogo pra esse mercado, tipo, que é o que? É caucasiano, homem, 30 anos, sabe? Ou coisa assim, sabe? Tipo, é uma coisa que você tem que aceitar, entendeu? É a maneira como eles fizeram o jogo. Eu acho que, por exemplo, no caso, a BioWare faz isso muito bem, que é desde o primeiro minuto que a gente começa a falar sobre o jogo, já tá tudo pronto, todos os plots de todos os tipos de relacionamento que você quiser, e tá beleza, sabe? Já tem escritores que tá trabalhando nisso desde o primeiro dia, essa é a mentalidade. Mas a gente sabe que, tipo é o jeito que a gente gosta de contar a história, mas tem empresa que não tem isso, sabe? Que eles, pensa o Japão, que é um público muito conservador. Se você fizer um jogo desse, sabe, tem que entender o que tá acontecendo também do lado do desenvolvedor, sabe? Talvez eles não se tocavam que quando chegasse no ocidente ia ser tão forte assim que ia ter tanto não, eu acho realmente que eles não se tocaram, mas eu deixa o Rafa responder, depois eu tenho o meu comentário sobre o que você falou também. É, com relação da liberdade deles de fazer o jogo, eu concordo em parte contigo, no sentido, por exemplo, tanto a mulher pode reclamar de que no GTA só tem personagem homem, ela não pode jogar com mulher, como um homem pode falar, pô, no Tomb Raider eu quero jogar com um homem também, cara. Sabe? Então tem esses dois lados, mas acho que eles não são a mesma coisa. Eu acho que com o assunto que a gente tá falando. Por exemplo, se tu quer contar uma história e pra aquela história ter o impacto, pra ter a narrativa que eles precisam, que o personagem tem que ser mulher, essa é a liberdade do escritor, dos autores, a fazer com que ele seja mulher. Mesma coisa com o GTA, sabe? Então, se eles queriam contar uma história, eles acham que homens, naquelas posições de pré-narrativa, eles fariam um trabalho melhor em contar a história, o que é totalmente aceitável, sabe? Não, uma coisa que eu sou contra é igualdade. Não, não existe igualdade. O que existe é aceitar diferenças, sabe? Ninguém é igual e pronto, cara. Não, não é porque tu tá dizendo que as pessoas são iguais que elas são iguais. Não é igual. É diferente. Acho que o negócio é aceitar a diferença. Daí, voltando pro assunto do jogo da Nintendo, que eu acho que eles não têm uma narrativa, sabe? Eles não têm essa desculpa, entre aspas, de que a narrativa, a história que eles querem contar requer que os personagens sejam todos heterossexuais. É a história de um homem casando com uma mulher, não é isso? É, não existe isso, sabe? Como o Gilliard falou, tem essa liberdade, as coisas vão acontecendo, sabe? E é pra ser engraçadinho o jeito que as coisas acontecem com os misos. Então, não existe uma justificativa pra narrativa ou pro gameplay do jogo que faça com que os personagens tenham que ser heterossexuais. Isso não existe no jogo. Isso, eu vou até me atacar de novo, foi uma coisa, um erro deles de não ter, do início, se preocupado com isso, sabe? Talvez seja porque os japoneses são um povo mais, sei lá, conservador, sabe? Que eles não queriam. Mas, pô, isso eu acho que nem no Japão isso é tão assim. Eu não acho que foi realmente que não queriam. Acho que eles não tiveram a não se tocaram, entendeu? Não acho que foi por querer que alguém chegou lá e escreveu que no design não ia ter relacionamento homossexual. Eu acho que eles simplesmente não se tocaram disso, entendeu? Foi, mas isso é achismo, né? Mas eu tô com o Rafa nesse sentido, seu, que eu acho que essa história de não ter personagem protagonista mulher no GTA não tem o menor mérito, porque isso é a maneira como você conta histórias, cara. A história, entendeu, do jogo X requer que o personagem tenha, entendeu, esse pensamento religioso, essa opção sexual, essa, entendeu? Acho que isso daí não precisa nem começar a conversar sobre esse assunto, que não tem o menor mérito. Agora, onde eu acho que existe um argumento com relação ao Tomodachi Life é o fato dele ser um jogo sobre relacionamentos, entendeu, dinâmicos que acontecem. Ele não é não tem, igual o Rafa falou, uma narrativa a ser contada. Eu acho que é nesse, entendeu, não é na história que tá faltando relacionamento homossexual, é no sistema, entendeu? É na feature é que tá faltando. E cara, a Nintendo saiu agora, com ontem, né, sexta-feira, com uma resposta que eu acho que é a resposta igual você falou, que ela tinha que ter dado desde o começo. Olha, nós sentimos muito que o nosso game não tenha atendido entendeu, a todas essas as expectativas que as pessoas tinham, mas esse é o game, né? E pronto, entendeu? Eu acho, no próximo talvez a gente pense e faça diferente. Eu queria só comentar sobre o negócio que o Rafa falou lá no começo, de as pessoas acharem também que é mole fazer um patch. Entendeu? É apertar um botão e pronto, tem relacionamento homossexual no game. Como eu falei, é um game onde você não escolhe as ações do seu personagem. Então coloque-se no lugar ao contrário. Digamos que houvesse casamento homossexual e você é um hétero, fez o seu personagem e aí ele vai e casa com outro homem. Você fez o personagem homem e ele vai e casa com outro homem no jogo. Entendeu? Isso ia ser legal pra você? Você ia gostar disso? Você querendo que seu personagem seja um personagem hétero? Entendeu? Então como é que você conserta esse problema agora no jogo? Você vai ter que dar pro jogador uma escolha no começo, na criação do personagem. Qual é o gênero e qual é a opção sexual dele? Ele é gay, ele é straight ou ele é bi, né? E isso aí já começa a te mostrar que isso é uma mecânica completamente diferente, que não existia no jogo antes, entendeu? Que agora você tem que escolher isso, e isso vai limitar ou ampliar as opções de relacionamento que o seu personagem vai ter no jogo. Sem falar que, igual o Rafa falou, a gente, o feedback do fato de dois personagens estarem se relacionando é um negócio que precisa de muito trabalho. Como é a animação, como é... Se você fez a cena de casamento para que um personagem use terno e o outro use véu guirnalda. Agora, um casamento homossexual, quem usa o terno e quem usa o véu guirnalda? Entendeu? Você vai escolher aleatoriamente, você vai deixar o jogador escolher, mais uma opção, mais um verbo de jogo. Entendeu? Então, tudo isso eu acho que é um pouco de short-sightedness, né? É visão curta das pessoas que acham que é simplesmente uma opção da Nintendo. Apertar um botão e fazer o conserto. E eu acho que, né, tô com o Seco no fato de que, mesmo que fosse, eu acho que tem que ser uma opção do desenvolvedor fazer qualquer coisa no jogo deles ou não fazer, entendeu? Se o jogo não agradou, eu sinto muito, você pede desculpa, você diz que da próxima vez, talvez você vá fazer, entendeu, um jogo que abranja um pouco mais, mas eu, sinceramente, assim, não vejo uma obrigação por parte de produtor de qualquer mídia em atender a todas as parcelas da sociedade de forma igualitária. Entendeu? Eu não sei de onde que saiu essa noção de que isso é uma coisa necessária. Entendeu? Eu acho que vai, igual você que falou, vai ter games que vão querer ser mais abrangentes e games que vão querer se concentrar num público. Entendeu? Quando você fala de homens caucasianos de 30 anos, provavelmente ou de 15 a 30 anos, provavelmente é o público-alvo de um GTA da vida. E é a decisão que eles tomaram de atender esse público, entendeu? Um desenho como South Park tem um público-alvo muito específico, que é um público que vai entender e apreciar as piadas meio negras, meio bizarras que eles fazem, entendeu? E vai ter um monte de gente aí que não vai apreciar isso, e dane-se o South Park, entendeu? Tá tomando a decisão de não atender a esse público. Eu acho que o produtor de mídia, ele tem que ter essa prerrogativa. Essa noção de que, entendeu? Me parece quando, por exemplo, o governo brasileiro vem e fala que só vai dar ajuda de custo, só vai dar incentivo fiscal para filmes que falarem de determinados temas, seja qual for o tema. Entendeu? Isso para mim é tão... Né, o que a gente está falando é tão intrusivo quanto isso. Você querer dizer pro produtor de uma mídia, de uma peça, de uma obra, que ele tem que, entendeu, atender a XYZ, entendeu, ter cotas, entendeu, de cotas de games para cada uma das parcelas da sociedade, para cada opção, entendeu, sexual, religiosa, gênero, racial, entendeu, tudo. Eu acho totalmente bullshit, cara, isso. Não sei de onde que saiu esse argumento, entendeu? Se me lembro de uma história que aconteceu, eu acho que foi duas semanas atrás. Tava assistindo o UFC junto com a minha namorada. A gente tava assistindo isso. Ela não assiste muito, mas quando eu tô assistindo, ela tá aqui, ela assiste também. Daí tava até nas lutas de homens, né? Daí aparece as Ring Girls, né? De biquíni e tal, com a placa do número do round, né? Tá normal, né? Isso é normal. Depois tem uma luz de mulher. E apareceu as mulheres com biquíni, o número do lado. Então claro. Ela virou e perguntou pra mim: por que que na luta de mulher, eu entendo, na luta de homem, mulher, aparece as mulheres de biquíni. Por que que na luta de mulher também é mulher? Porque eles não botam um homem de cueca. Então eu parei pra pensar e é exatamente isso, sabe? Tipo, quem tá vendo as lutas de mulher não são feitas pra outro público-alvo. São pro mesmo, pra quem gosta de luta. E quem gosta de luta, na maioria, é homem. Então eles têm que agradar os homens, não todo mundo. Sabe? Entendi. Mais ou menos, tipo, a decisão que eles fazem é pro público-alvo deles, não... Não é porque mudou o conteúdo que tem que mudar, ou que tem que... Uma coisa que tem que apelar pra todo mundo, sabe? Eles escolheram que mulheres gostosas são a melhor coisa pra agradar o público-alvo deles. E é essa aí, é isso a decisão, sabe? Eu quero uma pergunta, Juliette. Você falou que teve algumas mídias que até falaram de repúdio sobre o... Do jogo, é isso? Não, você comentou isso no começo? É, o que aconteceu foi esse movimento que eles chamaram de Me Quality, onde um fã acabou juntando opiniões de membros da indústria e da mídia, de jornalismo de games, com relação ao assunto. E aí, por causa disso, saíram artigos do Gama Sutra, artigos em vários sites. Eu não diria que repúdio é o tom que eles estão utilizando. É mais um tom realmente de querer, em alguns casos, exigir que a Nintendo faça patch do jogo, em outros casos só discutir essas diferenças ou essa, o que levou a Nintendo a não estar ligada, né, de que um game sobre relacionamentos, entendeu, deveria ou poderia, aí é a questão, né, ter relacionamento homossexual, mas não sei se tem, não sei se seria de grande impacto um movimento de não comprar o game, porque eu já também não sei quanto esse game supostamente iria vender no Ocidente pra começar, entendeu? Curioso. Difícil, porque tipo, às vezes a pessoa não se toca e acaba tendo tipo, vendo uma oportunidade mais tarde, não tem o que fazer, e acontece esse tipo de coisa, é complicado, cara. Tipo, eu coloco na posição deles, assim, ah, se eles não tivessem tocado sobre isso, o que eles vão fazer, sabe? Tipo, tem todo esse, entre aspas, bash social agora. Tipo, o que você vai fazer? É complicado. Você, Seco, tava no olho do furacão de uma polêmica, não diria que é parecida, mas ela é correlata, né? Que foi o final do Mass Effect 3, que também, o que aconteceu nesse caso foi um movimento por parte dos jogadores de não estar satisfeito com a maneira como determinado conteúdo foi feito no game e querer exigir que esse conteúdo fosse modificado. Passou tempo suficiente agora ou não pra gente poder falar sobre esse assunto um pouquinho mais abertamente com você, que é funcionário da BioWare? Não, passou sim, passou. Mas acho que teve antes disso, teve um muito pior, que é no Dragon Age 2, tem um personagem, o Andras, que ele é mago, um dos personagens principais, e ele é gay. Em vários momentos ele dá em cima do jogador, se o jogador é homem. Uhum. E tipo, teve um movimento na internet, até nos fóruns da BioWare, dizendo que achava isso um absurdo. Tipo, e tipo, o pessoal queria que tirasse isso, sabe? Que não fosse uma opção. Por exemplo, eu me diverti muito, assim, porque tinha uma personagem que ficou com uma outra personagem, e essa personagem namorava um cara, e depois veio um outro cara. Então, tipo, tem um acontecimento lá muito engraçado, assim, sabe? Tem várias coisas que acontecem, tipo, é só um jogo, assim, é pra se entreter, sabe? E o Andras, quando eu joguei com o homem, tipo, ele dava em cima, assim, na cara dura, assim, sabe? Mas você pode começar a ignorar. Se você não dá muita trela pra ele, você não vai criar aquelas as opções de moral, assim, com ele, sabe? Então ele não vai dar em cima de você, mas tem gente não, que dava... Não vai criar as opções imorais com ele. Exatamente. E, tipo, foi pesado, assim, nos fora da BioWare. Mas tinha muito... acontece isso também, pô. Acontece, aham. Mas Mass Effect 3, o piloto do shuttle é homossexual, e se tu for o personagem homem, ele vai te dando as hints, assim, né? Tu vai aos poucos descobrindo que ele é e tal. E não tá nem. Daí, em alguns momentos, inclusive, no bar, eu acho que, inclusive, ele te dá meio que uma direta, porque você não tá num ambiente que não é profissional, né? Então, ele te dá meio que uma direta, e tu pode ter uma opção de falar, não, cara, eu prefiro mulher, foi mal. Assim, ah, não, beleza, melhor pra mim, pelo menos não tem concorrência, sabe? Ele só faz uma piadinha. Isso, eu lembro assim, disso. Sabe? Daí, pô, é. E é isso, cara. É, tipo, na vida real é assim também. O cara pode ir e tu fala assim, não, cara, desculpa, mas não é bem a minha praia, sabe? Pronto, acabou. Eu acho que que se eu me lembro bem, essa polêmica do Dragon Age, desse personagem mago homossexual, um outro argumento que as pessoas estavam trazendo é que achavam que ele era muito estereotipado como sendo homossexual e promíscuo, entendeu? E querendo sempre dar em cima do personagem do jogador muito abertamente, entendeu? Acho que essa foi uma outra, um outro ponto que colocaram, que é muito estereotipado. E eu acho que, de novo, né? Se a BioWare escreveu o personagem dessa maneira, entendeu? Estereótipo ou não, é a prerrogativa deles, entendeu? Fazer, mas eu acho que a BioWare, de todas as empresas de desenvolvimento de games, ainda é a que tem mais crédito em lidar com essas questões do jeito certo, na minha opinião. Entendeu? Eu não vejo, por exemplo, a caracterização dos homossexuais como muito estereotipada em outros games. Eu não joguei nem o Dragon Age 2, não posso nem falar desse caso, fora o que eu vi na mídia, mas quando você cita o Mass Effect, por exemplo, eu lembro muito bem dessa cena que você falou, e lembro de que os personagens nesse jogo, eles não me parecem que sejam realmente estereotipados, entendeu? Pelo contrário, eu me senti muito à vontade de fazer as escolhas que eu queria fazer em todos os games Mass Effect com relação ao relacionamento. Eu achei que fiquei a melhor implementação disso que eu já vi nos videogames. Mas você vê que mesmo quando, tipo, o negócio é... Tipo, tem alguém que vai reclamar de alguma coisa. Claro, né? É, tipo, por isso que eu digo que... sobre a liberdade de expressão, de querer fazer o jogo que você tinha na cabeça, assim, sabe? E talvez depois ampliar. Isso. Eu acho que o pessoal explicar pra Nintendo, olha, tem um público maior que gostaria de participar dessa sua experiência e a gente quer outras opções. Eu acho que é bem mais interessante falar isso do que botar eles numa situação que eles têm que, tipo, se embananar pra responder qualquer coisa, sabe? Eu acho que uma coisa é o problema ou a questão que foi levantada, outra coisa é como você lida com ela. A Nintendo, ela simplesmente lidou muito mal com a questão, trazendo primeiro uma afirmação de que o game... Ah, não, o nosso game não é uma crítica social, entendeu? E, cara, tudo que a gente faz hoje em dia, ainda mais na que época... Que horrível essa resposta. Na época da internet, você está se posicionando de alguma maneira e você tem que estar preparado para... Entendeu? Pra que nem todo mundo concorde com aquilo que você faz ou que você fala. Eu acho que, muito mais do que dizer se o jogo é ou não é isso ou aquilo, eles tinham que simplesmente defender o jogo e falar, se você não gostou, desculpa. Foi o que eles fizeram no final agora, mas depois do dano todo feito. Entendeu? Eu acho isso também... os membros da indústria têm que parar também de abrir as pernas pra todo mundo que reclama de alguma coisa, sabe? Como eu falei, eu acho que a mídia, ela tem... como superrogativa, apresentar o conteúdo da forma que ela achar melhor. Vai ver, cara, tô tentando lembrar o nome do jogo, aquele jogo que foi uma discussão grande sobre censura, acho que foi um jogo que falava de algum desses massacres que houve nos Estados Unidos, das crianças trazendo as armas pro colégio, tá lembrado disso? Super Columbine, alguma coisa? É. Que foi uma polêmica também, porque, cara... a gente falou sobre isso aqui no podcast lá das antigas, no primeiro ano do programa, onde a gente falou, cara, é um jogo de péssimo gosto, pelo menos na minha opinião, que eu não jogaria, que eu não acho que, entendeu, deveria ter sido feito, mas eu não vou dizer pra você que tem que proibir de fazer, entendeu, que tem que censurar, entendeu, cara, jogos existem de bom gosto, de mau gosto, aqueles que retratam os homossexuais como estereótipo, aqueles que retratam os homossexuais bem retratados, aqueles que não retratam, entendeu? E eu acho que todos eles têm o direito de existir, que, entendeu? Você pode votar com o seu bolso, dizendo se você gostou, compra e joga, se não gostou. E você tem todo o direito também de ir em qualquer fórum e falar o que você acha, entendeu? Agora, você querer, de alguma forma, limitar o produtor do conteúdo, eu sou sempre contra isso, entendeu? Porque no final acaba que as pessoas ficam muito preocupadas em o que a comunidade espera do que fazer uma experiência, sabe? Fazer o que ele tem vontade de fazer. Eu acho que a gente tem que ter mais bolas nesse sentido mesmo de esse é o jogo que a gente decidiu fazer, entendeu? Se não quiser, não compra. Entendeu? Então, mas é muito, né, a preocupação em vender, em break-even, e, sabe, eu entendo que é a sobrevivência das empresas, mas eu acho que se rendendo, entendeu, ao que, entendeu, o público, ou seja lá quem for, a minoria que fala alto, entendeu, acha que a gente deve ou não deve fazer, não é a maneira de você, entendeu, se é pra eu manter a minha empresa em pé, fazendo... Não os games que eu tenho visão, né? Que eu quero fazer. Mas sim os games que a comunidade vai deixar e vai aprovar. Eu acho... Entendeu? Faz sentido essa empresa estar em pé para começar? Eu acho melhor então não estar em pé. Entendeu? Se não for para você ter sua liberdade, para você poder se expressar. Eu tô nessa indústria pelo menos para poder me expressar, entendeu? Expressar minha visão e eu não vou aceitar nunca que ninguém limite isso. É. Mas eu acho bem bacana gerar, tipo, discussão e mostrar que tem, tipo, muita gente gostaria de jogar isso, ser um jogo mais abrangente, se tivesse tido um outro tipo, claro, de game design. Mas eu acho que, no final, a Nintendo tinha que ter feito a declaração agora, no começo, mostrar que, tipo, eles tinham uma visão e essa visão que eles abraçaram. E no futuro eles vão repensar, tipo, aprender a lição e deu certo. Eles nem são obrigados a repensar. Mais maturidade. Eu acho que eles vão repensar não, porque eles vão chegar à conclusão de que poderia ter sido melhor. Aprender mais. É, exato. Entendeu? Eles vão repensar por esse motivo, mas não porque eles são obrigados a mudar nada. Mas você, eu acho que a maneira como foi lidado é isso aí que você falou mesmo. Então tá bom. Vocês já sabem da nossa... nossa promoção, a gente vai distribuir duas cópias do game oficial da Copa do Mundo em português, autografadas para 360 e outras duas para PlayStation 3. Os detalhes a gente deu mais cedo aí no episódio. Vou deixar também um post só explicando direitinho como é que vai funcionar, que não é nada diferente do que você já ouviu. E divulguem também, ajudem a gente aí, coloquem nos seus canais, nas suas mídias sociais, para que a gente tenha uma quantidade boa de respostas para poder escolher. E aí, né, é claro que a gente vai ler aqui as melhores, as vencedoras em um podcast futuro. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Rafael Cunha e Fernando Seco, muito obrigado. Eu sou o Giliar Lopes, despeço de vocês e até o próximo podcast. Tchau! Give it back.